E aí, mãe, como é que foi o lance da ditadura? Como é que aconteceu isso? Que década que foi isso aí? Foi na década de 60, mais ou menos, que eu me lembre. As pessoas não podiam falar o que queriam, ter essa liberdade de expressão que vocês têm hoje, falam o que querem, não tem censura. Jovens então, sofriam muito naquela época. Eu fiquei sabendo assim, por alto, que teve até alguns cantores que foram expulsos do Brasil, né? A senhora ficou sabendo de alguma manifestação muito grave da época, alguma coisa que marcou aquela época, que a senhora tem muito mais vivência do que eu, alguma coisa que a senhora lembre da época da ditadura que sufocava as pessoas? Os jovens naquela época viviam reprimidos, não podiam falar, e se falassem, dependendo do lugar, iam até preso. Nossa, o negócio era sério. Graças a Deus, hoje o tempo é outro, né, mãe? É mesmo, meu filho, graças a Deus.